Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje sofremos do efeito boomerang. Estamos assim de regresso a um novo Conversas de Esquina e hoje bem especial com os Boomerang, com a tripla Pedro, Carlos e Manuel. O Guilherme não pôde vir porque é o único a ter um trabalho sério no meio deste grupo para sustentar toda esta tropa e toda esta máquina, não estou a brincar. Muito obrigado por terem vindo às Conversas de Esquina, um projeto novo na internet, os Boomerang, mas tenho de vos perguntar primeiro, para quando a largada de um mitra no interior de uma comunhão? É lá. Pergunta profunda. Não, nós temos vindo a discutir muito a inclusão, ou seja, misturar conceitos de sketch. Uhum. Ou seja, tentar meter um hipster numa conferência de imprensa, tentar meter um mitra numa comunhão e se calhar vamos chegar a uma sequela possível, ainda não sabemos, estamos a estudar. Eu não concordo com isso. Eu gosto pouco de voltar a ir buscar personagens. Acho que a personagem é giro, resultou e pronto, e fica ali para... Mas claro, isto era apenas uma brincadeira, não era para nós estarmos aqui a discutir as nossas vontades artísticas. Mas também pode ser válida. Não sei se... Eu não sei, acho que misturar sketch é só para três pessoas que são nossas fãs desde o início vão perceber se... Para o público em geral, isso vai ser muito estranho. Acredito que a largada do Mitra marcou um pouco o vosso percurso até agora. É o sketch, talvez, com maior sucesso desta caminhada de um ano e pouco. Pelo menos no Facebook é o que teve o maior base de likes, de comentários, sim, de partilhas. Nesse aspecto, sim. Mas não acho que se torne um ponto de viragem, porque, quer dizer... Um ponto de comparação, talvez. Porque acho que varia muito também a percepção do sketch entre as pessoas. Aquele, se calhar, foi o que mais... likes teve e mais viral foi dentro do nosso universo de sketches, mas há sketches, se calhar, as pessoas consideram no geral mais fraco que adoram, se calhar, outras pessoas, se calhar, são mais importantes que gostem ou não. Como também não podemos estar sempre a ligar aos likes para nivelar os nossos sketches. Sim, por exemplo, mas, poker, sim. É como o Carlos estava a dizer, o próprio poker, vocês consideram o mais baixo? Sim, mais fraquinho. Sim, mais fraquinho. E a nível de views e de likes, isso tudo foi um flop total. Aliás, nós gozamos com isso. É uma brincadeira recorrente. Mas as poucas pessoas que gostam são malucas pelo Paulo Jorge, que é uma das personagens, e às vezes berram-nos até quando são em Vila Moura, dizer Paulo Jorge, um grupo maluco. Só voltava a ter um t-shirt para dizer Paulo Jorge. Com o bigode do Kassam. Mas vocês têm a noção, antes de produzirem, de realizarem e de colocarem esse sketch cá fora, que esse sketch vai ter sucesso ou para vocês também é uma surpresa? Epá, ou vocês têm noção da força daquilo que escrevem? Depende muito, é assim, por exemplo, o Hipster e o Largada do Mitra, nós basicamente, quando a ideia é muito boa e o guião já está bem trabalhado, os diálogos e isso tudo, nós sabemos mais ou menos que aquilo vai resultar, pelo menos vai ser um sketch mediano, mas acontece muitas vezes nós acharmos que temos ideias do caraças. Vão rebentar e depois são flops autênticos. Acho que mesmo o Mitra nós não imaginávamos que ia ser isso. Ser assim. O Hipster foi o único que nós sabíamos que era o melhor. Sim, que era bom. Mas o importante, eu acho que nós a partir do momento em que temos o sketch pronto e depois temos a confiança e mostramos a algumas pessoas e que dizem que está engraçado e que está com rasgo, acho que depois aquilo é lançado para o mar dos likes, que depois pode depender de diversos fatores, como a hora que foi colocado, ou se as pessoas estão atentas a outro evento ou não, que depois também deturba um pouco a avaliação real da qualidade do sketch. Mas vocês aceitam esse nível de avaliação pelo like? É o único... É o único que nós nos guiamos... Sim. Mas estamos a aprender a não terem em análise mais as views, não é? Tipo, nós há pouco tempo vivíamos muito dos likes. Achávamos para com sketches com menos de 300, 400 likes, que era um flop. É mais fraco, sim. Sim, mas agora estamos a focar-nos mais no YouTube. Menos de 300, hoje em dia desistimos dessa avaliação. Sim. Como começámos, as pessoas já não gostam de nós simplesmente achamos, nós é que estamos certos e que as pessoas não fazem like porque nos odeiam. Vocês estamos a entrar nesse ciclo. Vocês começaram na internet e estão ainda na internet. Todos os domingos há sketches. Estão aqui a discutir um microfone. Isto acontece. É a propriedade compartilhada, por assim dizer. Mas, como vos dizia, vocês começaram na internet, continuam lá, enviam os vossos sketches todos os domingos. A internet passou a ter mais força que a caixinha mágica. Agora que estão na SIC Radical, também graças aos sketches online, vocês sentem isso? Sem dúvida, não é? Acho que aqui todos partilhamos a mesma opinião, que cada vez mais é na internet que está a solução, porque as pessoas só veem televisão, eu acho, para coisas específicas. As pessoas não estão, olha, vou para a televisão agora 3 horinhas e vejo o que é que está a dar. As pessoas estão assim é no Facebook, as pessoas vão andando no Facebook, vão para o YouTube e aí é que perdem tempo e vão descobrindo coisas novas. Não é na televisão que vão estar focadas a aprender novas coisas e a perder tempo mesmo na televisão. É só para um jogo de futebol, a entrevista do Marcelo... Eu acho que a televisão tem, por exemplo, nós agora quando tivemos a oportunidade de ir para a cidade FM, para a SIC Radical. Para a SIC Radical, sim. Sim. Dão-nos um tipo de credibilidade que a internet ainda não tinha dado. Pá, mas eu acho que nós somos muito mais conhecidos pela internet e temos muito mais follow na internet do que na televisão até. Pá, acho que ainda Sim, ainda não... Não temos muito feedback. A televisão não vos trouxe nada. Trouxe ainda. Trouxe duas aparições no curto-circuito. Não, mas trouxe mais reconhecimento para o projeto na internet. Isto é tudo. E acho que o mais importante também, e alargou o nosso público para além, porque a internet, pronto, é um mundo gigante e confuso e um mercado animal em que estamos a competir com não sei quem da Secret Story 5, mostra a cuequinha e não sei o quê, que estamos a competir com imensos dados. E na televisão estamos a ser radical, ou seja, é um público mais específico, mas ao mesmo tempo é um público mais exigente e se calhar levou-nos para um público mais alargado, para além dos jovens que nos seguiam, porque se identificavam com aquilo que nós fazíamos na internet. E se calhar chegámos a um público um bocadinho mais velho, um bocadinho mais fora de Lisboa e um bocadinho mais espalhado pelo país. Não significativamente, mas poderá ter contribuído para isso. Mas sim, acho que a internet é um bom sítio para estar a fazer sketches, mas isso de competir com tanta outra informação completamente diferente e ser tão rápido, o feed de notícias do Facebook ser tão diversificado, sim, com muita porcaria, também não ajuda a que produtos de qualidade se afirmem. A televisão isso ainda tem... Considerando, nós somos um produto de qualidade. É o que estás aqui a... Nova discussão? Pronto. Agora isto não é uma tema? Não? Não, nós tentamos fazê-lo, não é? Vamos tentar procurar que isso seja. Mas quando irromperam pela internet e apresentaram o vosso projeto, qual era a vossa principal ideia de obter algo disto? Apenas o reconhecimento online ou sempre foi inconscientemente ou conscientemente uma ideia chegar à televisão? Nós sempre chegámos a pensar na televisão, não é? Não, tipo, nós pensámos logo na televisão. Pensaram na televisão, em grande. A nossa ideia, ao início, era uma ideia até um bocado maluca, que era fazer sketches de 10 segundos e apresentar a SIC Radical, lembram-se disso? 6 segundos até. E era copiando o modelo do Vine, que era uma rede social que tinha vindo isto aos 6 segundos, onde nós começámos a fazer sketches. Foi onde nós nos conhecemos mais ou menos. Aliás. E era giro, por acaso perdeu-se o nome do grupo, que era giro, que era SIC Radical. Sim. Que nós queremos estar nos vídeos de 6 segundos. E o que é que falhou aí? Ou nada falhou? Ou a ideia começou? Começámos a pensar em que os 6 segundos eram muito limitativos, queríamos filmar com qualidade e que seria muito importante para estar na televisão era filmar com câmaras de DSLR, pelo menos, e não com o iPhone, que é o modelo do Vine. Eu acho que o ponto de viragem foi ali a meio da primeira temporada. Se tu reparares, pá, nós nos primeiros vídeos temos sketches com 12, 16 segundos, 18. Sim, curtinhos. É pá, mas houve um sketch que nós lançámos que foi o Amigo Ignorado. Foi aquele, foi aquele em que há dois amigos que estão a falar e há um deles que não conhece o amigo que chegou e depois dá-lhe um tiro. O sketch chama-se Quando o Teu Amigo Encontra Alguém que Não Conhece. Sim, exatamente. Pá, e esse foi o sketch na altura que teve mais buzz. Porquê? Porque foi o sketch mais longo, tivemos ali um diálogo interessante e acho que foi a partir daí que nós percebemos que... E percebemos que para cativar as pessoas é preciso, as pessoas querem um bocado de história, as pessoas são muito... Não é específicas, mas nem muito pouco, nem muito. Precisam ali de 5 minutos já não dá, 10 segundos também não dá, temos de arranjar ali... E até porque no Vine aquilo funciona com 10 segundos, mas funciona também em loop, ou seja, ou funciona com 6 segundos e em loop, ou seja, uma pessoa vê uma vez e vê outra, não sei o que, a piada se calhar às vezes só chega à terceira, ou mesmo na televisão, se fossem formatos mais pequenos, podia resultar, porque é um conjunto de vários vídeos pequenos. Sim, sim. E depois a sensação é que teve graça. Enquanto for no YouTube, uma pessoa carrega o vídeo, vê essas coisas e acabou, e depois já são só outros vídeos sugeridos. Até porque na altura o YouTube não tinha esta funcionalidade que agora... De ir logo para o próximo vídeo. Para o próximo vídeo. As pessoas sabem um bocado a pouco, não é? Ver um vídeo só de 6 segundos... Sabe a pouco se não tiver mais nenhum vídeo a seguir ou mais nenhuma interação a seguir. Vocês estão na SIC Radical agora, os vossos sketches que estão na net são transmitidos na Radical, mas há a hipótese de produzir uma série original para a televisão ou nada disso ainda vos foi proposto? Não sei se podemos falar sobre isto, não sei. Estamos a... Olha que giro. Olha que giro. Podemos falar. Podemos, não sei. Não, mas gostávamos de fazer isso. Mas a internet nunca será colocada de lado. Ou há a hipótese de quando alcançarem a televisão a tempo inteiro de internet? Não, queremos deixar o... Desculpa, exato. Pedro, fala. Não, acho que é importante sempre manter o lado da internet porque é onde hoje em dia se cativa mais e onde se está mais ativo. E, portanto, eu acho que a internet nunca podemos perder. Agora, na possibilidade de se ter um programa a tempo inteiro, claro que aí as nossas... íamos estar focados principalmente na televisão, mas eu acho que a internet... Não sei por agora também. A internet tem a questão para a liberdade para os conteúdos, não é? Se nós dia tivermos os meios e patrocínios para poder fazer aquilo que nós queremos com qualidade, claro... Ficamos na internet. Claro, ficamos na internet, não é? É sempre a prioridade. Mas neste percurso até à televisão, e neste caso falando da televisão em geral na SIC Radical, houve algum momento em que vocês foram censurados? Alguns sketches que a televisão não tenha gostado? Ou que, neste caso, quem vos colocou na SIC Radical tenha achado que não merecesse ir não, para... Não, acho que houve mais a questão de blipar as asneiras e tal, que é natural. Sim. Não, que nós tínhamos muito, mas tínhamos bem em 2 ou 3 sketches que tínhamos e que... Nem sei se foi blipado ou se o do Davo... Ou se não entraram mesmo. Não, o Davo eu já vi, agora não me lembro se está... Mas o que aconteceu foi... Está blipado. Ah, está blipado, sim. Tem que estar, porque senão aquilo é logo... levanta logo um alto na erca, assim, se aparece uma geneira, tipo, à tarde. Se aparece um cunilinho. Mas o que aconteceu, assim, que nós na internet, pá, não nos preocupamos com isto, que é, nós, no nosso registro, pá, na nossa linguagem, falamos muito de marcas. Estamos sempre a falar de marcas, ou de roupa, ou de ou parfois, ou isso tudo. E o Bustri, na altura, tipo, alertou-nos, e nós acho que chegámos a ter esse cuidado, pá, não foi? Por exemplo, o sketch do Alive, pá, não passou. Porque dizíamos a live, ou nós a live, ou isso tudo, e falávamos muito de marcas, até porque, pronto, o humor tem muito mais piada se for específico e se falar com as identificações que as pessoas têm, do que dissermos os bilhetes para um festival, ou falarmos sempre. Se falhar o bilhete dia 10 do Alive, sim, melhor do que o bilhete de um festival de verão que acontece entre julho e agosto, né? Perto do Passeio Marítimo de Oeiras. Do Oeiras. Os vossos conteúdos que agora estão na net e que fazem para a net são transmitidos na SIC Radical, e tendo em conta estas limitações, a vossa própria forma de escrita é diferente ou não se restringe em nada? Não, porque quer dizer, a primeira temporada é que está em exibição na SIC Radical. Estes novos sketches não há possibilidade de também virem a integrar a programação da Radical? Sim, é possível. Vamos ver, mas estamos em negociações. É possível, mas só que nós temos esse receio que é de um programa de sketches, porque nós estamos a passar sem horário, não é? Sim. Passamos várias vezes. Entre os intervalos. Sim, e assim é impossível medir a audiência. Portanto, a hipótese será juntar um compacto de sketches e termos um horário fixo. Mas nós temos medo de que o formato de programa só de sketches já esteja um bocado gasto, não é? Por isso é que estamos a tentar arranjar uma alternativa para passar a segunda temporada, mas ter qualquer coisa no meio. Ainda estamos a ver o que é que vai ser. Estão aqui os três, falta o Guilherme, e pegando aqui na questão SIC Radical e também no vosso sucesso na internet e no vosso percurso, há uma revista que há pouco tempo vos comparou aos Gato Fedorento. Esta comparação faz sentido? Como foi uma revista e, pronto, achamos natural que o título possa ter ido nesse sentido. Pronto, é algo sensacionalista, mas também nós não podemos negar que, sendo quatro, não existindo grandes projetos de sketches nos últimos anos em Portugal, e funcionarmos como um grupo que não está ligado a nenhuma produtora e nenhuma produção de televisão, isso era uma coisa que surgiu da iniciativa de 4 pessoas. E temos sempre o clichê do Manel ser parecido com o Zé Diogo. Exato. Temos ainda este fator. Essa comparação. Vocês vieram comatar uma falha que existia no mercado, tivemos... depois da saída do Gato Fedorento. É por aí que se calhar as pessoas pegam nessa comparação. Acho que não viemos comatar a saída dos Gatos Fedorentos. Sim. Ou seja, é o gap no mercado do... Mas sim, não mas havia mais ninguém, muito mais ninguém a fazer sketches. Isso aí é verdade. Isso não viemos, não que... somos os novos Gatos Fedorentos, me dizem que nunca na vida... tivemos até agora o impacto que eles tiveram em tão pouco tempo. E nós, no fundo, pá, foi o que tu disseste já até na visão, nós somos uns putos, porque eles quando começaram já eram guionistas há 5, 6 anos, 10 anos. Nós somos uns putos que tirámos uns cursos, tínhamos umas ideias giras e não queríamos ir naquela onda do youtuber e quisemos fazer uma coisa mais elaborada. E coincidiu os sketches, porque na altura não havia nada. Pois, a única nossa formação profissional acaba por ser o curso de escrita com o Rui Sinel de Cortes. Sinel, sim. Que fizemos os quatro. Acaba por ser a nossa única formação. Os gatos de a maior parte eram guionistas do Herman, desde os anos 90. Nesse sentido. Claro que é normal a comparação, mas eu acho que nós temos uma linguagem mais urbana, não é? Sim. Nós não usamos nem o Matarruano, nem o Talhante. Sim, não fazemos tantas personagens. Tipo, não. Sim. Hoje a própria ligação é diferente. As pessoas estão à procura de coisas com que se identifiquem. Sim. A internet veio trazer muito essa herança do 9gag e do Call of Humor, todo esse tipo de sketches que vem trazer mais o gajo que faz não sei o quê aquele Matarruano. Coisas que tu fazes enquanto estudas. Reações a receber os testes, fazer esse género de... É o que rende hoje em dia. É o tipo de humor que vocês gostam, esse humor que critica, entre aspas, a sociedade. Vocês têm a comunhão, têm o hipster, têm a largada do Mitra, que são, de certa forma, críticas ao que vai acontecendo por aí. É o humor que vos agrada mais, ou se vocês tivessem a chance de fazer algo diferente, iriam por aí? Eu acho que não é crítico, eu acho que é eles, nós expomos a situação. Satirizam. Acho que não fazemos um julgamento quando dizemos... Sim, não é questão de ser um julgamento. Tipo, acho que o segredo, e isso é o segredo pelos comediantes todos, é estar a mostrar uma coisa às pessoas que elas já viram, mas elas sabem que viram. E o segredo do comediante é isso, é ser o primeiro tipo, a dizer que essa situação desse humor de observação, para que nós fazemos, essa cena para dar alargado do Mitra, do hipster, que são coisas muito recentes, e nós metemos essa lupa, e pelo menos isso é o que eu gosto mais de fazer, que é tornar essas pequenas questões em grandes questões, meter o hipster para um BBC Vida Selvagem e esmiuçar aquilo ao máximo. Eu gosto muito disso. O nosso trabalho basicamente é observar. Sim, é nós temos de estar concentrados, é estar sempre a observar e à procura dos pequenos pormenores específicos que tenham graça e conseguindo transformar aquilo numa coisa que as pessoas se relacionem e que já tenham reparado, mas que não saibam. E no vosso dia a dia é preciso estar duplamente atento àquilo que vem para o vosso trabalho. Situações do dia a dia que vocês consigam ir buscar alguns sketches, algumas coisas, há alguma história, alguma experiência que possam contar? É pá, sempre. Nós estamos sempre a anotar coisas, né? Não, por exemplo, eu posso dar agora um exemplo recente, que foi agora o último sketch do Gestos, que ainda não viste. Mas nós temos uma coisa que é, às vezes, começar os sketches com uma conversa aleatória. Só uma conversa aleatória, nonsense, e depois é que vai mesmo para o sketch e para o tema. E neste caso foi o Guilherme que disse uma coisa a dizer. Ah, o Fernando no outro dia viu o Fernando e ele perguntou-me se aquele corte de cabelo o fazia gordo. Isto aqui aconteceu porque, e agora vou pedir, depois vou dizer ao meu professor de finanças para ouvir isto, porque era o meu professor de finanças, se chamava Fernando. E que numa aula eu disse, então professor, cortou o cabelo? E ele, pois pá, faz-me um bocado gordo o corte de cabelo. Depois eu disse, professor, se calhar não é o corte de cabelo, se calhar são as patuscadas no Ramiro. Porque eu dava-me bem com esse professor, e ele riu-se. E depois, por exemplo, aí nesse sketch eu tive a ideia de meter essa frase, que é uma coisa gira, e metemos lá para o meio. Portanto, muitas situações que acontecem nos sketches, algumas são catapultadas da vida real. São colocadas do dia-a-dia. Manuel, ias dizer alguma coisa? Não, eu estava a tentar lembrar-me de alguma história que tivesse levado a um sketch. Mas como nós funcionamos... Cada um trazer a sua referência normalmente, tipo, construir os sketches várias vezes em conjunto, pelo menos a ideia, os diálogos depois às vezes levamos para casa. As histórias que levam cada um a ter a ideia já estão muito difusas, como um trabalho é muito em grupo, não é propriamente uma história como aconteceu a mim que vai dar um sketch, isso aí resulta melhor se calhar quando falamos de stand-up, que são coisas que se calhar nos aconteceram mesmo e nós exageramos para ter piada, do que em sketches que nós se calhar pensamos de uma maneira mais calculista e de chegar tipo, a um determinado twist, a um determinado ângulo. Com se calhar referências que são próprias do público de Boomerang. Nós somos um bocado calculistas a fazer isso de vez em quando. Vocês obrigam o vosso brainstorming a ser em conjunto, a trazer tudo o que tem e depois decidir o que é que cai melhor, ou cada um tem uma ideia, se sente um sketch, escreve um sketch e depois é escolhido aquele que terá mais graça, por assim dizer? Epá, depende muito mesmo. Depende muito. Normalmente cada um tem a sua própria ideia e depois na reunião semanal debatemos a ideia. Ah, okay, se a ideia for consensual por todos, há dois ou em duplas ou em triplas, pegam no sketch e depois começam ali a construir o diálogo. Como já aconteceu também muitas vezes, o sketch do Alive foi um sketch que surgiu numa reunião e foi feito ali na hora, pelos quatro. Eu acho que depende muito. Mas nós agora, como já somos muito mais amigos do que éramos no início, quando temos reunião, raramente escrevemos um sketch do início ao fim, quando estamos os quatro, porque começamos a Snapchat, Instagram, a falar mal de outros comediantes, que é um clássico, a gente gosta de rir um bocadinho disso. Isso é só o Carlos, falar mal de outras pessoas. Sim, nós por acaso adoramos todos os outros comediantes. São todos ótimos. Sim, temos uma paixão por todos e damos todos bem. Eu viveria com todos numa casa durante 3 anos até... Que é a duração deste Secret Story. Mas há azoa, as chatices ao longo dessas reuniões? Por acaso nunca andámos à porrada, é uma cena que faz falta. À porrada não digo, mas... Faz falta. Mas já estive mais longe. Ficam saturados. Já estive mais longe. Sejam lá, é pá, claro que há, porque há um tensão, que se atrasa, há um que trabalha menos, não é? Sabemos isso e depois isso às vezes gera discussões, mas nada de grave ainda. Acho que ainda estamos naquela fase, pá, também só temos um ano. Se calhar daqui a 2 ou 3, pá, não nos portamos. Ou a crise do chat. Ainda não houve... Pois, por acaso, isso aí passamos muito bem, a crise do chat. Mas ainda não houve nenhum, puto, vou cagar no projeto. É agora, caguei. Ainda não houve isto aqui, portanto. Até este momento, acho que estamos... Já falo com vontade de desistir. Não, mas eu no início disse... Antes de lançarmos, tive quase para sair. Antes de lançar, isto aqui foi... Porque... Foi mesmo nos primórdios. Na altura, pronto, tinha arranjado um programa espetacular. Mas que projeto? Agora diz para as pessoas ouvirem. No Mais TV. No Mais TV. E pronto, como é que se chamava? Para as pessoas também se calhar vão ver. Aquilo também já não está na grelha, portanto não... Ah, não está no YouTube. Mas, pronto, é, a tropa do humor. E pronto. Não é o YouTube que foi parar. Não, mas... Exato, ainda bem. E pronto, aquilo ia me ocupar os dias todos da semana quase. E eu achava que ia ser complicado dar tudo de mim ao projeto. Mas fui convencido a ficar, assim, enquanto estivesse a fazer aquilo, não trabalhava tanto, naturalmente. E hoje em dia está-nos agradecido. No final, um espetáculo do Vilar, Manuel Cardoso diz-me, pá, sabes que eu agora estou complicado, vou filmar todos os dias, portanto eu acho que este projeto Pumerangue já não faz sentido comigo. E depois, acho que o Guilherme ligou, não foi? Sim, sim, o Guilherme convenceu-te. E convenceu-me. Eu, pronto, eu gravar esta semana. Eu estou a saber disto agora. Não sabias nada. Isto não. É uma revelação. Estava a ver um jogo, acho que era da Taça da Liga, e o Guilherme interrompe-me o jogo. Do Sporting. Eu sou do Benfica, mas por acaso o jogo era do Sporting. Ah, era, okay. Acho que era um Sporting Penafiel, uma coisa assim. Olha que isso foi ontem, pá. Foi ontem. Não, mas foi um Sporting de Penafiel e pronto, convenceu-me a gravar nos fins de semana e não sei o quê. Em que situação é que vocês considerariam que os Bumerangues seriam um fracasso? Quanto aos 3 minutos ainda só temos 12 likes. Nessa altura somos um fracasso. Não, mas estás a perguntar em tipo de registro é que nós podíamos ser um fracasso? Quando iniciar o projeto, qual o vosso limiar para considerar este projeto um fracasso e decidir, ok, isto não resulta, vamos embora, sigamos com as nossas vidas? Ou nunca houve uma meta mínima? Não. Foi acontecendo e, ok, sim. Temos likes, temos visualizações. Nós tínhamos mais ou menos uma duração de ou vai ou racha, ou seja, se fizéssemos um ano a trabalhar e se mantivéssemos com 3 mil likes na página, nem que fosse medido pelos likes, não tivéssemos feedback e de facto não funcionasse, nós parávamos. Tudo isto que está a acontecer é imensamente superior àquilo que vocês esperavam deste projeto. Não, imensamente superior. Sim, é superior. É superior. Agora, se também num ano não acontecesse nada que nos fizesse continuar a trabalhar e motivar, se calhar era de abandonar. Claro, se calhar não esperávamos estar na SIC Radical e fazer uma capa na Visão. Sim. Mas precisávamos de qualquer coisa para nos motivar e para saber que estamos a ser reconhecidos pelo nosso trabalho. Sim, e assim putos para ajudar-nos, senão já o Manel Pá estava na segunda temporada do Tropa do Humor. Sim, estava eu a fazer. Essa entrada na Radical motivou-vos para fazer mais e melhor ou foi algo que aconteceu para vocês naturalmente? Epá, eu acho ou que motivou... Ok, estamos no caminho certo. Eu acho que acima de tudo justificou a pessoas como pais e tios que isto afinal é uma coisa a sério. Porque a televisão dá esse tipo de estatuto. Sim, a internet é só um palhacinho maluco. Foi difícil justificar aos vossos pais, pai, mãe, eu agora vou fazer sketches para a internet. Esta frase não é bem aceita lá em casa? Ou não foi bem aceita lá em casa? Eu acho que nunca disse essa frase. Acho que não. Não, mas é muito bem, é bem aceito. Quer dizer, o que podia não ser aceito é algum palavreado mais ousado que usamos em sketches. Sim. Eu posso falar aqui, ou não? Podes. Isto é livre? Podes falar, depende do tipo de palavrão que usar. Isto agora está tenso. Isto agora não, porque há um sketch que eu de facto digo. Minete na avó, por exemplo. Pronto, já recebi. Já recebi. Pronto, vamos fechar o programa. Vamos fechar o programa. Ele desligou-se agora. Ah, não, já recuperou. Não, e por exemplo, eu sabia, quer dizer, os meus pais vão ver aquilo, a minha avó tem Facebook e vai ver aquilo. A tua avó tem Facebook? Tem, 88 anos. Se calhar vai ouvir isto também. Se calhar vai ouvir isto. Os meus tios também. Gosto muito de si, avó. E, não, quer dizer, eu sabia que os meus tios e família vão ver e, quer dizer, não tenho muito problemas com isso. E mesmo os meus pais já foram ver um espetáculo de stand-up e... Levaram este projeto a sério? Quando disseram, vamos fazer isto. Levaram a sério ou lá estão os miúdos com mais uma brincadeira? Mas isso quem? Os pais? Os pais. Sim, a família que... e... Sim. Eu acho que os meus pais só lhes caiu a ficha quando a coisa foi para a SIC Radical. Quando viram na televisão, dizem, epá, olha, está ali o miúdo, pá, o que é que ele está ali a fazer? Porque antes, porque a internet, na cabeça dos pais, é isso que eu acho um bocado. É uma coisa ainda muito de putz, ok, é giro, eles fazem ali umas macacadas. Não tem é uma coisa muito incrível. É um parque de diversões. Em que sim. É os birros e os carpinteiros. Não tem a noção da dimensão que a internet tem. Vocês os quatro, como é que se tornaram amigos? Como é que formaram este grupo? Como é que é possível manter a relação de amizade com projetos já de um ano, com tantos sketches, com tanto trabalho? Contem-me todos os vossos podres. Eu tenho aqui uma história gira que é como é que eu conheci o Manel. Como é que conheceste o Manel? Se calhar posso contar aqui. Podes contar toda a história. Se envolver amor e tudo mais, é ótimo. Fizemos um bocadinho de amor. Não, mas eu estava no Urban... E a certa altura sou abordado por Manuel Cardoso. Não digas, na altura não sabias que era Manuel Cardoso. Não, sou abordado por um indivíduo. Por um bêbado. Por um bêbado. Completamente nas lonas a babar-se para o chão. Que vem dizer comigo. E vem ter comigo a dizer: olha lá, tu é que és o Pedro Teixeira da Mota, eu sou. E ele: é pá, tenho visto os teus vines e o Twitter, não sei o quê. Pá, tens potencial, pá, eu tenho uma cena para nós, eu tenho propostas de trabalho. Pá, eu tenho cenas, eu ando a trabalhar com um gajo que é o Carlos Vilhena. E eu ouvi Carlos Vilhena, pessoa de Carlos Vilhena, o que é que eu acho? É pá, deve ser um manager do canal que é de 50 e tal anos. Vinha descobrir que era um puto 12. Mas pronto, eu pensei: Carlos Vilhena. Eu lembro que até fui ver ao Google Carlos Vilhena. porque parecia-me assim o nome. Não, não, não, não. Eu fui ver Carlos Vilhena porque achei assim um nome forte. Sim. Depois revelou-se isto, não é? Claro. Mas pronto, e depois ele dizia: tenho propostas de trabalho para ti, tenho tudo. E eu, é pá, também vamos reunir amanhã. Ele foi ter comigo à Católica. Não, não, mas não combinámos logo para o dia da manhã. Eu tive que falar contigo a seguir no chat. Foi um engate lixado que eu tive que falar contigo no chat. Adicionar no Facebook, não sei como é que aceitaste. Porque é difícil de aceitar. Tu não aceitas? Não, porque eu vi. E depois ainda tu tinhas lá estagiário no canal Q. Ou past in canal Q. E eu, olha, que este gajo ainda pode dar jeito para alguma coisa. É uma questão de interesse. Exato, aí foi interesse. Sim, sim, e depois sim. Ele marcou: olha, vou ter que à Católica contigo às 4. E ok. E fui lá e lá estava ele. Ao que ele me admitiu, às procuras já da, eu à espera das propostas de trabalho, o que é que tu tens a ir? Ele, olha puto, eu estava bêbado ontem e não tenho nada para ti. Foi assim que se iniciou a conversa. Mas de facto o Carlos teve uma ideia. Foste tu. Fui eu que tive, mas olha, que ideia do vocês é que andam a esconder isso há anos, há um afinal ano. É os anjos. Vocês não têm qualquer background de adolescência, de crianças que, não, que se davam. Foi uma amizade já criada numa fase muito, muito adulta. Eu, sim, o Manel, te conhecia de copos. Porque temos amigos em comum, saímos à noite umas vezes, sim. Não é? Pai, há saímos dois à noite anos, umas vezes, pronto. E depois, na altura, começámos todos no Vine. E eu tinha acabado de tirar o curso do Rui Sinel e o Manel tinha tirado a outra edição anterior. E eu falei com o Manel, queria começar um grupo de sketches com aqueles putos que eu acho que eles têm talento, que era o Pedro e o Guilherme. Ou melhor, falámos só com o Pedro e depois o Pedro lembrou-se do Guilherme, não foi? O Pedro é que trouxe o Guilherme. E vocês conseguem encaixar bem os vossos feitios? Não. Não, é bem fácil, é muito fácil, é muito fácil. Olha, que pelo que fácil. Nós ouvimos do que acontece, pode acontecer noutros grupos de trabalho, quer seja humor, quer não. Acho que somos temos aguentado, parecidos, no geral. Aguentados bem. A nível de referências e de corpo. Não, ok, mas é que somos todos muito para o mesmo nicho, acho que eu, não é? Temos as mesmas referências. Não, mesmo assim acho que cada um traz coisas muito diferentes. A questão é que não... Sim, claro. Nós acho que temos em mãos uma coisa que vale a pena... levar em frente e não nos vamos zangar ou não há aquela... não nos sentimos tão seguros em que teríamos outros projetos para começarmos numa guerra em que o boomerang se destruiria no final. Não é? Tipo, nós, isto é o nosso bebê, ou seja, mesmo num modo mais tarde de pais divorciados, vamos continuar a cuidar dele. Até sim, não... Eu acho que os problemas também vão acontecer quando isto der dinheiro a sério. Portanto, agora ainda não dá muito dinheiro, mas quando der dinheiro a sério, se calhar... Ah, alguém vai fugir com o dinheiro? Mas, o Guilherme mesmo está agarradinho. Não, mas acho que é assim, isto ainda é uma coisa muito, muito, muito embrionária, não é? Portanto, sim, mas no que a amizade diz respeito, vocês já se consideram os quatro amigos? Sim. Mais do que colegas de... Nós somos muito amigos. Sim. Hoje em muito dia muito eu metia... Mas foi gradual. Nós nos primeiros 6 meses... Não, odiávamos. Era só para trabalhar mesmo. Não, para falar a sério, sim, estou a ser sincero. Aqui não, mas isso ajudou muito, por acaso. Isso ajudou muito porque já tive outros projetos sem humor e a amizade no início, só existe sempre uma amizade que bate logo. Pois é muito difícil para trabalhar. E aliás, acho que ficou. Quando ficámos mais amigos, nós do Boomerang, até pode ter complicado mais uma organização. Obviamente, sim, que a química subiu. Qual o momento em que sentiram que. Ok, nós os quatro até que somos amigos? Porque acho que seria natural, não é? Íamos estar muito. Poderia não ser. Eu acho que foi aquela viagem para Estremoz para gravar, não é? Sim, da segunda temporada. Não, isso foi uma sucessão de acontecimentos de SIC Radical, cena da visão, de figuras mais ou menos que nós idolatramos, de darem-nos bom feedback e isso tudo. Uhum. Pronto, e acho que isso foi. Não, mas acho que sempre ajudou o facto de nós, ao início, não nos conhecermos e temos trabalhado com uma certa cerimónia. Se o Carlos, ou seja, cada um quer mostrar o melhor de si. Se o Carlos tinha uma ideia que eu não gostava, eu dizia, olha, capaz, se fizermos aqui hoje em dia, é tipo, pá, Carlos, caga nisso, não vamos fazer isso, certeza. E ele vai lá e eu, pá, Carlos, acabou. Depois vamos a votos. Já são mais sinceros hoje. Exato. Sim. E a própria feitura dos sketches é diferente por serem agora mais amigos? Sim, é pá, eu acho que agora nós ganhámos... Ou tem mais capacidade de crítica. São mais incisivos nas críticas que fazem. Sim. Isto não presta para nada, quando se calhar anteriormente... Vê lá se... Sim, hoje é mais uma batalha para um sketch, fazer ele consensual do que era antes. É uma vitória. Eu tinha muito receio de dizer as verdades, pá. Eu então era daqueles que eu gosto pouco de dizer, pá, isso não tem piada nenhuma. Mas agora já digo, eu e o Pedro trabalhamos muitas vezes em dupla, com o Manel também, mas nós agora, pá, já criámos ali umas rotinas em que já sabemos para onde é que ele quer ir. Às vezes com um telefonema, para escrevemos logo ali um texto ou um guião em 10 minutos. Os Boomerang lidam bem, o grupo Boomerang, o projeto Boomerang lida bem com as vossas cenas a sol. O único, não conflitua. O único que não tem cena a solo é o Guilherme. Sim, porque a cena à sala dele é trabalhar. Pois, a cena, quer dizer, o que tem mais a cena é um homem, é homem sério, no fundo. Sim, sim, no fundo é o único. Tudo que anda aqui não... não é um diletante boémio como nós. Exato. É o único ser respeitável de Boomerang. Mas, quer dizer, sim, como é, está um bocado 3 para 1 na cena do stand-up. Uhum. Acaba de não haver muita discussão, porque nós é que ganhamos, somos 3. Mas não, tentamos... É pá, e cada um de nós ainda não tem uma carreira a solo, uma coisa. Claro. Bem, nós somos, aliás, pô, nós estamos aqui como Boomerang, pá, nós não estamos aqui nem como Pedro, nem como Carlos, nem como Manel. O vosso estilo é diferente em palco, sozinhos, do que aquele que usam no Boomerang. É um bocado. Sim, sim, é um bocado sim, diferente. Sim, mas eu falar de carreira quando tenho 10 atuações de stand-up é ridículo, não é? Mas claro, por exemplo, o Manel é tem um humor muito mais agressivo e muito mais negro do que os Boomerang têm. O Boomerang tem uma coisa com rasgo, mas um bocadinho light, um bocadinho, não é mainstream, mas um bocadinho... Do dia-a-dia. Pode ir a muitos públicos, sim. Não é? Sim. Não concordas comigo, Manuel? Concordo. Estão mais defendidos nos Boomerang do que em palco. Completamente, sem dúvida nenhuma. Ah, claro. Mas nós, ao vivo, aquilo é uma constante... É quase uma guerra com o público, estamos constantemente a ser julgados, não é? Sim. Boomerang que temos. Aliás, o stand-up... É a arte com mais exposição do mundo. E esperam de vocês o mesmo tipo de humor que vocês usam nos vídeos ou ainda não são associados a isso? Eu acho que o humor que nós usamos no Boomerang não é assim tão específico para as pessoas estarem à espera disso quando vão ver um espetáculo de stand-up. Uhum. Vocês me estão a fazer entender. Mas às vezes estou a perceber isso. Mas às vezes acontece, eu não sei se devia estar a dizer isto, pá, mas vou dizer, tipo, as pessoas dizem-nos várias vezes que é pá, eu para vocês não curti muito os vídeos, mas agora vives ao vivo. Agora é que estou a achar piada. Agora é que vocês ao vivo têm muita piada, não é, Manuel? Sim, mas até acho porque o sketch continua a ser. O stand-up acho que é a faceta mais difícil da comédia, porque é muito mais frustrante. Mas o sketch é a faceta que é mais difícil de resultar. Exato. Porque, ou seja, é muito difícil fazer um sketch bom. É fácil fazer uma boa piada. Não é fácil, mas é... Sim, mas é difícil fazer um bom sketch. Sim, porque... Envolve imagem, envolve edição. Exato, algo audiovisual, envolve acting, envolve o texto, envolve ritmo. O stand-up só envolve o texto e ritmo. E pronto, e o acting também, mas de outra maneira mais pessoal. E, ou seja, eu acho que é mais fácil que as pessoas gostem rapidamente de stand-up comedy, para já porque estão na nossa presença, nós estamos ali, ouvem as piadas, reagem no momento, enquanto o sketch, às vezes há um sketch se tu não ouves bem o som, porque estás a ver no telefone, no meio da aula, uma cena assim, e não ouves uma parte, ou não capturas o momento, já perdeste, já não vais achar piada e já achas que estes gajos são fracos. Pá, e o stand-up é uma constante construção. Atuamos uma vez, esta piada para não resultou, corto, risco. Uhum. Vou meter antes esta palavra. O sketch não. Nós escrevemos, gravamos, está feito e depois vamos. Com o verdito do público, não há volta a dar. Mas o stand-up, isto não resulta, vou arriscar aqui e vou limar ali. Falando em difícil, Boomerang ao vivo, é possível? Já houve, pá. Não, mas como sketch comedy ou como stand-up comedy? Como sketch comedy. É possível. Trazer estes sketches para o palco. Sim, para o palco. É uma ideia que nós temos e que queremos, sem dúvida, é possível, é muito difícil. É muito difícil porque... Eu não estou na maturidade certa para assumir isso. Eu acho que, sobretudo, temos muitos sketches que não consigo ver a resultar em palco. Exato. Facilmente. Uhum. Do género... Espetacular. Do género... Aqui, telemóvel. Largada... Por acaso não é o meu, por acaso não é o meu. Não, sim. A largada do Mitra e o Hipster, pá, quase todos os que mexem como formatos televisivos não resultam em palco. Epá, e acima de tudo, nenhum de nós é ator, né? E nós temos muito medo para estar a estragar uma marca que resulta na internet depois e estarmos a chamar o mesmo público. Nós, para stand-up, não chamamos o mesmo público quando atuamos ao solo, ou como Pedro ou como Carlos. Chamamos o público das nossas páginas pessoais e nós não queremos estar a estragar uma marca que resulta, porque vamos fazer uma coisa que ainda não temos preparação para isso, que era a nível cénico, encenação e tudo. Vocês falaram ainda na questão de não serem atores. Nos vídeos que fazem, vocês consideram-se o quê? Epá, eu acho que nós... Gajos. Interpretamos texto. Mas tem que assumir personagens ali. Claro, epá, mas nós somos, acima de tudo... Não temos formação disso. Sim. Nem de guionistas, portanto. Já podemos dizer para que somos guionistas, ou não? Sim. Ao tempo certo. Equivalências. Sim. Sim, agora, atores, pá, acho que ser ator é preciso É preciso muito mais. Muita formação. O curso de iniciação para aí de 3 anos. Não, e a questão da encenação nos sketches ao viver seria muito complicada, da encenação. E ainda mais não haver nenhuma referência em Portugal que faça sketch comedy hoje em dia. Nós, stand-up, temos pessoas melhores a fazer do que nós. Sketches, tivemos pessoas melhores a fazer do que nós. Sketch comedy já foi há tanto tempo e não dá para ver hoje que não temos uma referência cá. Se calhar temos que ir ao Fringe Festival em Edimburgo, que é o maior festival de comédia do mundo, ver como é que se faz sketch comedy a sério, tirar as referências, perceber técnicas de encenação para alguma vez fazer uma coisa que resulte cá. Vocês já tomaram o bichinho do sketch e do trabalho à frente da câmara? Estariam dispostos a voltar ao background, apenas à escrita, ou sentiriam-se incompletos? Epá, eu não me... Assim, eu gosto de aparecer. Não é questão de gostar de aparecer, mas gosto de aparecer. Pronto, lá vou assumir. Não vou... Claro, epá, mas não me importava muito de, por exemplo, de viver o resto da vida só a escrever. Só a escrever. Epá, não me importava nada. Gosto disso. Epá, gosto de ter uma ideia do caraças para ligar, por exemplo, ao Pedro. Pedro, o que é que tu achas disto? Giro. Escrevemos logo ali. Epá, não me importava nada de escrever para outros. Sim, se tivéssemos escolher, por exemplo, guionismo ou representação, era guionismo. Mas eu acho que guionismo é mais importante, mas também agir a... A representação também dá uma piada, estás a escrever o texto e depois estás ali a fazê-lo e a dar o teu toque e a meteres a tua expressão e a... Sinto-me mais confortável, eu agora estou como guionista para o Rui Sinel Cordes e é muito mais confortável para mim estar a escrever sketches para outras pessoas do que propriamente para aquelas coisas que eu vou interpretar, ou diálogos para outras pessoas, porque eu, há coisas que eu não me imagino a dizer e se eu escrever para outra pessoa, se ela não imagina a dizer, é problema dela, tipo, É diferente, ou seja, uma piada que eu acho que é gira, mas que eu não diria, posso pôr como guionista e não posso pôr como guionista e intérprete. Há um lado aqui de fama que também é apetecível, digamos assim. Sim, epá, mas eu acho que é apetecível... Falaste da questão do aparecer. Sim, epá, mas eu acho que é apetecível nesta pequena fama, que eu acho que ainda não é fama nenhuma, que nós não temos fama nenhuma, mas nesta coisa de tu és reconhecido 2-3 vezes na noite, é giro. Epá, eu acho que deve ser muito chato ser um Ricardo Araújo Pereira ou um Bruno Nogueira ou um... Epá, quem pode comprar uma lâmpada? O quê? Ficam mais vaidosos. Sejam sinceros. Epá, eu acho que nós já não temos nesse estatuto. Não, mas é sempre giro. Se dizem que gostam bem do nosso trabalho e é sempre claro, bom. Ficamos com aquele sorrisinho lixado, não dá bem para disfarçar. Claro que mexe com o ego e sabe bem, claro. Mas eu acho que deve chegar uma fase, eu não sei ainda, mas aquela fase Bruno Guerra, Ricardo Araújo Pereira, de se calhar malta para do 5 para menos, isso tudo, que já deve ser um pouco incómodo não poder ir a sítios, isso tudo. Não sei, pá, tenho um bocado de receio disso. Que está a chamar aqui em vedeta, mas às vezes eu penso nisso. Não, até porque as personagens esgotam-se muito, os humoristas e as caras da televisão esgotam-se muito rapidamente em Portugal. Ou seja, nós podemos estar a usufruir de vez em quando de um reconhecimento na rua durante uns anos até resultarmos e depois tipo, as pessoas deixam de ligar e não foi por aqueles anos ou ano em que tiveste a ser reconhecido que o teu trabalho demorou. Até se calhar fez-te mais mole e deixou-te abandalhar um bocado. Enquanto como guionista, simplesmente tu tens um trabalho, tens que fazer, tens de ter piada e é algo mais, pronto, um bocadinho mais complexo do que estamos a medir o nosso esforço e entrega pelas pessoas que nos veem na rua. Existe o medo constante de que os bumerangues sejam uma moda e possam desaparecer do nada? É possível, não é? Epá, muito. Uma espécie de morte. Sim. Dos... Eu acho que valeu uma altura... Não por vocês, pelos outros, que deixem de acreditar e de ver e tudo mais. Ah, isto qualquer dia as pessoas podem dizer, olha, os bumerangues já não estão, caguei. Não, eu acho que nós temos sempre... É que é simples desta forma. É... Sim. Não, mas sim, é mesmo. Sim, as pessoas acontece, assim, não é? E... Como nós já... Mesmo Porta dos Fundos, por exemplo, que já teve um buzz gigante e eu vi a todos, eu não vejo... Sim, agora Porta dizem, há 3 meses. As pessoas dizem, já foram melhores. O Miguel Sérgio Cardoso, há uns tempos, disse uma conferência e uma frase que resume um bocado como é que as pessoas lidam com os projetos que têm sucesso em Portugal ou com as pessoas, que são geniais, depois passam para a fase já foram melhores e depois terminam na fase merecem morrer. E isso acontece a toda a gente. Toda a gente. Até o próprio Ricardo Araújo Pereira, certamente, várias pessoas pensam que ele já está nesta fase do merece morrer. Já está nessa fase, para algumas pessoas. Nós sentimos pessoas, isso, até no feedback. Quando dizem claramente desvalorizar o trabalho dele. Por exemplo. Estão em que fase? Nós lançamos o Largada do Mitra. Epá, eu agora... Mas ainda não saímos de Merecem Morrer, né? Não, epá, mas eu acho começámos que... Começámos aí. Com os sketches, sketches sim, somos geniais, no sketch sim, somos uma porcaria, já tivemos muito mais piada. Isso acontece muitas vezes, sketch. Temos um Largada do Mitra, a seguir lançamos outros sketches e o sketch chama porque, epá, vocês realmente já tiveram mais piada. E nós temos sempre nestes picos de pressão e de... Eu já tive tantas pessoas a dizer, epá, a primeira temporada é que era. Com pessoas a dizer, bem, agora é que estou bem. Sim. Já tive isto. Sim, como dizem, aquele sketch é que era, não, o outro é que... Toda a gente tem uma opinião sempre diferente, mas a questão é que as pessoas fazem sempre questão, e isso é bom, darem essa opinião construtiva. Mas nós ouvimos opiniões construtivas tão divergentes... Como é que se filtra tudo isso? Eu acho que é... Pois, não é cagar nas pessoas, mas é... Mas é a frase desta entrevista. Por mim acabamos já. É cagar nas pessoas. Não, opa, mas basicamente é ter o bom senso de saber, primeiro, de quem é que vem a opinião, não é? Perceber se aquilo é uma opinião estruturada ou se é só de um bêbado que diz, ei, aquele sketch da igreja é para mim isso aí não se toca. Estar a meter um RP numa igreja, para mim não acho que não... Olha, ultrapassaram. Agora é que vocês perderam a piada toda. Ou então perceber se vem de alguém que tem bom senso e para dar-nos ali uma opinião construtiva e estruturada, aí nós... Que críticas vocês levam a sério? Olha, para Pedro Buxas Mendes... Vamos a sério, não, mas até de amigos próximos que sabemos que vêem tudo, que vêem tudo e têm uma opinião normalmente imparcial. Melhor nós... amigo e no meu caso irmã, são pessoas que eu sei que vão, que vêem tudo e que acompanham, que sabem. Sinceros. Sim, e acima de tudo. Sim, de resto temos acho que filtrar tudo, não é? Porque nunca sabe quais são as motivações da crítica, nunca sabe o que é que levou a pessoa a ter essa crítica, portanto acho que vale mais a pena sempre para nós termos bem em mente aquilo que, nós, que queremos e qual é que é o nosso caminho e se não vamos desviar, não vamos fazer uma sondagem para perceber se este sketch resultou... Pá, no fundo, a melhor crítica que nós podemos ter é o número de partilhas e o número de views, não é? Acima de tudo é isso. Há bocado estávamos a ignorar isso, mas é verdade, um vídeo como o Largado Mitre, que teve não sei quantas partilhas, claro que nós percebemos que aquilo é um bom sketch. Resultou, não podemos fugir muito a isso, mas claro que temos sketches que não resultaram tão bem, mas que para as pessoas certas, que nós admiramos, são sketches do caraças. Talvez a comunhão tenha sido o sketch mais polémico e tu, Carlos, falavas nisso, de colocarem um RP dentro de uma comunhão e dentro de uma cerimónia religiosa. Há algum tema proibido nos Mumerangue que vocês recusem a falar? Epá, futebol. Não, é assim, nós temos a sorte de não falar em futebol, clássica. Mas eu acho que futebol é o tema que dá mais problemas e tal. Eu acho que futebol é o único tema que não... Vocês nem se metem, epá, mas não querem saber. Não, vale a pena, mas nós não somos uma... Desculpa, estou-te aqui um bocado... Não, fala, por amor de Deus, Pedro. Não, porque nós não somos uma página desportiva e já nos aconteceu há pouco tempo, falámos de qualquer coisa sobre o Benfica Sporting. Não, sobre o Porto Sporting, quando o Porto ganhou 3-0. E nós somos três do Sporting e do Benfica e fizemos um post a dizer, se és do Benfica, faz não sei o quê, se és do Porto, não sei o quê, eu não tenho problemas nenhum em gozar com o Sporting. E nós temos uma coisa completamente imparcial e mesmo assim tivemos comentários a dizer, epá, que comentário infeliz, virem agora, não sei o quê. As pessoas ficam ofendidas, eu acho que nem leem bem, mas veem futebol e já estão ofendidas. Sim, vem Benfica e vem que é uma página de piada, então começam logo a cuspir comentários. Eu acho que é muito mais fácil fazer uma piada a gozar com Deus, a gozar com uma pessoa com sida, como já fizemos, ou qualquer coisa, do que com o Gaita. Nunca houve a tentação de mexer no mundo do futebol? Epá, no mundo dos ginásios já houve. Temos pensado em sequer sobre o fenómeno do futebol, mas não propriamente em não estou para arranjar problemas. Em pôr um clube em específico. Não. Até porque pronto, só se for o Porto, nenhum de nós é, né? Ninguém vai permitir. Tipo, acho que a questão dizemos que o Sporting e nem eu. Vocês acho que a questão significa. Não é nós. Nós também não temos sentido humor em relação a isso. Estarmos com medo de arranjar ou não problemas. Eu pelo menos, não quero arranjar problemas. Eu ainda não percebo. Só escrever sketches para se tiverem piada. E ainda não aconteceu. Futebol, termos um sketch que nós achássemos que seja um sketch com muita piada. Eu, por exemplo, não, acho que já há muita gente a fazer humor com futebol. Tem imensos programas sobre futebol. Não há nenhuma censura da vossa parte. Não vamos falar deste tema porque estamos aqui a falar do futebol, mas não há nenhuma censura da vossa parte de não ir falar daquele tema. Se surgir a ideia, faz. Sim, claro. Se tiver piada. Se tiver piada, não, aliás, eu acho que um dos nossos grandes objetivos é um dia ser processado por alguém. Isso é chato porque mete dinheiro. Não, é pá, nós não temos esse cuidado. E a saída da comunhão. Não é, tipo, não é isso que nos preocupa, exato. E a saída da comunhão, pá, que tu falaste. Nós vimos que aquilo desceu, houve alguns likes, pá, que foram cancelados na nossa página. Pá, mas é que o nosso público também é um público muito beto, pá, temos que assumir isso. Foi levado a mal esse sketch. E muitos fãs, não, pá, muitos fãs são religiosos e isso tudo, e pronto, pico, lá que bateu, mas isso é porque o nosso nicho é um nicho beto, e pá, sabemos disso, já é assumido. E pronto, foram mas nunca que será por causa piscou. Disso que vamos deixar de falar de X ou... Não queremos saber disso. Quando esse sketch foi feito, pensou-se alguma vez nesses likes que poderiam sair, nessas críticas? Eu nem sequer meti na cabeça que esse sketch ia ser minimamente ofender. Nem pensámos nisso. Houve outras que mas tivemos feedback disso. Tivemos até amigos que disseram, pá, estive ali... Ah, sabes que há aí um grupo de malta pá, das missões país e tal, que não custou nada daquilo. Estão-te com um pote, agora não podes aparecer ali. Disseram-me isso. Sim. Mas, pá, nós nem pensámos nisso sequer. Voltando a falar nas vossas carreiras, quer a nível individual, quer também a nível coletivo com os Mumerangue, e faltam 10 minutos para terminarmos o programa. Quando vocês surgiram, não temiam serem considerados mais uns putos que estão aqui pela moda do humor e nada mais? Não, nós é que começámos a moda do humor. Não sei. Não. Epá, depois vai aparecendo gente e gente e gente e gente, e o humor já é visto como uma... Sim. moda. Sim, porque é fixe. E tem sido, hoje em dia tem sido cada vez mais. Sim, epá, mas eu acho que isso da moda é... Mas isso pode ser bom, quer dizer, que se, as pessoas, se há mais pessoas atentas e há mais sim. pessoas sim, a ver. Os amigos daquele gajo que foi uma vez fazer stand-up e que trouxe 20 pessoas já gostam do humor porque o viram, sim. conheceram mais pessoas, isso é sempre trazer público para o humor. Eu acho que isso às vezes é um argumento para das pessoas que já cá estão tipo, há alguns anos, para comediantes já conceituados, dizem, epá, agora parece que é uma moda, qualquer pessoa para quer fazer stand-up. Epá, eu acho que as pessoas boas safam-se sempre, porque o público depois vai, vai filtrar isso. Há medo desses humoristas mais velhos, mais experimentados, que lhes tirem o lugar? Epá, eu acho que sim, porque agora cada vez mais há putos com piada e a trabalhar muito, mas muito mesmo. Se calhar pá, trabalho o dobro ou o triplo do que esses humoristas conceituados para que tu falas. E se calhar pá, pode haver esse receio. Eu não tenho esse receio de, ah, está muita gente a aparecer. Epá, quanto mais gente a aparecer, melhor. Porque foi aquilo que o Manuel disse. Sim, vai aumentar público. O mercado. Eu acho que nós nunca tivemos esse medo de sermos mais uns putos, porque para quê também ter esse medo, né? Para quê deixar de tentar? E vocês têm medo de julgamento? Tirem o lugar? É pá, eu tenho muito medo. Eu acho que nós nem sequer temos um lugar para dizer que está assegurado para não tem lugar. Nós não temos nada. Nós ainda não temos um lugar assegurado em lado nenhum. Nós somos um projeto com um ano que teve aí algumas coisas que tiveram sucesso e pronto, não estamos estabelecidos, não nos vão chamar, não existem duas televisões a competir por nós, não há nada que nos possam tirar. Nós não temos para nada assegurado, claramente ainda estamos a lutar por uma cadeira que ainda não temos, estamos a subir um ou dois graus daquela cadeira para sim, estamos na pontinha a tentar lá chegar. É e vamos pontapear quem tentar aproximar. E até hoje qual foi a vossa maior vitória? Se calhar, não sei. Eu acho que entrada na Radical. E assim Radical. Não, foi Radical, claramente. Claramente, pá, que foi Radical. Foi, não foi? Pois, até porque a Visão é uma coisa pontual e na SIC Radical estabelecemos o contacto e ficámos um bocado com a estação, não é? Acabámos e a partir daqui espera-se o quê? Epá, nós basicamente... risos e gargalhadas. Não, epá, basicamente nós querem encher o bolso. Não, mas nós basicamente queremos expandir a marca Boomerang. Para não só fazer sketches, se calhar fazer séries. T-shirts, biquíni, isqueiros. Nós temos agora t-shirts. Não, sério, que eu perdi isso. Não, mas pá, queríamos realmente para fazer produção de conteúdos, de séries, de se calhar talk shows, uma coisa mais alargada. Não sei. Isto foi o Carlos que decidiu agora. Decidiu sim, agora, sim, deu uma nova fase para o projeto. Nós nem fazíamos ideia. Fazer uma marca Boomerang. Sim, não sei, eu acho que vamos tentando aproveitar as oportunidades. Sim. Seguindo também um bocado esse conceito. Sim, sim, mas pronto, também eles lidam com um público de milhões e milhões de pessoas, podem ser. Nós vai depender muito das oportunidades que tivermos e pronto, e da vontade de todos continuarmos a trabalhar nisso e das pessoas nos ouvirem. Um bocado vicioso. Não, não sei. Mas pronto, daqui a um mês, pá, por acaso estavas a dizer talk show, não sei se nos estou a ver os quatro não, a apresentar pá, uma... Pá, talk show, pá, foi um exemplo, claramente, o que não quer fazer talk show. Mas uma minissérie, pá, não sei, se calhar. Uma curta, quem sabe. Uma curta, se olha, por exemplo, agora é que és tudo. E o plano B? Eu tenho plano B, não é? Estou a tirar a gestão na Católica, portanto, estou a acabar o curso. Então eu acabo por ter plano B. Agora que os meus companheiros é que não sei. Epá, eu não tenho nenhum plano B. Mas é porque eu estou muito focado nisto. Não, mas o plano B de Boomerang ou o plano B de... Plano B vosso. Plano B nosso, individual, sim. Epá, eu estou a tirar o curso para estudos gerais, não é? Uhum. Aquela paródia e tal, pá, não vais fazer nada com isso. Mas eu... epá, mas nós acho que trabalhamos muito, pá, trabalhamos em Boomerang e às vezes lá damos o litro. E acho que as pessoas, pá, quando são muito focadas para um objetivo, safam-se nesse plano A. E acho que o problema é um all-in que estás a fazer no humor. Sim, pá, estou a fazer all-in sim, no sim, humor. Sim, sem dúvida. E tu, Manuel? Também não me vejo a fazer mais nada e não vou fazer mais nada até estar nas lonas a dormir debaixo do viaduto de Infante Santo do que humor. Mas assim, plano B não tenho mesmo. Não, para a comédia vou dar tudo para trabalhar em comédia, quer seja com Boomerang e vamos neste momento apostar tudo nisso. Quer em stand-up comedy, em guionismo, em pensar outros projetos. Vou estar sempre a tentar fazer algo aqui. Para uma resposta muito rápida da tua parte, Manuel, como é que é trabalhar com o Rui Sinal de Cortes? É fácil. Não, isso é uma merda. O gajo bloqueia. Eu bloqueio, vou ser despedido. Não, mas é oi. Olá. Opa, pronto. Está no vizinho, ele está no vizinho. Não. Espanquei o microfone. Não é fácil, uma pessoa que mete muito à vontade e como eu tirei o curso dele no primeiro curso que ele fez de humor? De escrita de humor e portanto já tenho alguma confiança com ele, o que faz que, e o meu próprio humor também está dentro do universo dele, ou seja, é fácil trabalhar com ele. É um discurso bonito. É um discurso bonito, exato. Estou a tentar assegurar que não sou despedido antes que o programa estreie. Para terminar, e a pergunta da praxe, não vos vou perguntar quem são os três, mas sim quem é ou quem são os Boomerang. Se é aquela pergunta... Daniel Oliveira, sim, Daniel pode continuar. Sigamos em frente. Pá, basicamente, Boomerang é um projeto de quatro putos, classe média. Média alta? Estou a brincar, classe média alta. Pequena burguesia, diria eu. Não, que... Não precisamos de ir às classes. Foram encontrar um nicho roubado de mercado e estão a tentar de agarrar esse nicho com unhas e dentes. E gostamos muito do nicho que temos. Somos os novos Camilos de Oliveira. Os quatro. Quatro camilinhos. Aqui é uma excelente definição. Manel, concordas? Claro que sim. Não, eu não quero... não gosto de entrar pela cena da classe ou não. Mas pronto, são, acho que são um produto de uma geração com muitos humoristas de qualidade que, pela sua própria iniciativa e não à espera de uma oportunidade de televisão, estão a tentar fazer alguma coisa no humor. Pumba, ele é... Ora, não mais. Que grande frase para terminar as conversas de esquina. Espero que tenham gostado. Muito giro, muito obrigado. Gostaram? Gostaram? Adoramos. Adoraram este é Ruben ou Ruben? Ruben. Ruben. Ruben. É com um N. É com N. Ruben com N. Sim, tá bem. Eu vivi na altura em que o Ruben Júnior jogava no Porto. Ela. Belos tempos. Beijinhos e abraços. Até à próxima semana com o Vítor de Sousa. Obrigado ao Chef Branco. É isto. Forte. Terminamos assim. Tchau, tchau. Trump.